dói demais. Saber que eu errei e não poder voltar atrás. Olhando nos teus olhos não me vejo mais. Que viver agora o que antes eu não quis. Mas tudo bem. Mesmo a solidão por te fazer sofrer. Esqueço até de mim, mas não esqueço de você. Eu sei que ninguém pode nem vai te fazer feliz. Lembro quantas vezes você me dizia que me amava e eu não correspondia. Quantas lágrimas eu vi rolar no teu olhar. Agora sei que você me amava, eu não sabia. Eu não pensei que o nosso lance acabaria da forma que eu te perdi. Eu já tentei não dar. Meu grande amor, até te peço pelo amor de Deus, me aceite novamente e perdoe os erros meus. Eu sei que demorei, amor, mas ainda é tempo pra recomeçar. Eu juro nunca mais me machucar. Isso é uma música de SPC, né? Das antigas, a pedido. Pra nunca mais te machucar. SPC, só pra contrariar. No romantismo, com B. Estúdio 3D. E de gravações. E de gravações. Tudo bem. Mesmo a solidão por te fazer sofrer. Esqueço até de mim, mas não consigo te esquecer. Eu sei que ninguém pode nem vai te fazer feliz. Lembro quantas vezes você me dizia que me amava e eu não correspondia. Quantas lágrimas eu vi rolar no teu olhar. Agora sei que você me amava, eu não sabia. Eu não pensei que o nosso lance acabaria da forma que eu te perdi. Eu já tentei não dar. Meu grande amor, até te peço pelo amor de Deus, me aceite novamente e perdoe os erros meus. Eu sei que demorei, amor, mas ainda é tempo pra recomeçar. Eu juro nunca mais te machucar. Meu grande amor, até te peço pelo amor de Deus, me aceite novamente e perdoe os erros meus. Eu sei que demorei, amor, mas ainda é tempo pra recomeçar. Eu juro nunca mais te machucar. Essa é a música mais bonita do SPC, né? Uma música super romântica. Aí, SPC, uma música super romântica, né? Pra nunca mais te machucar, a pedido aí, né? Música do SPC, uma super letra pra quem está apaixonado, né? Isso vai marcar, beleza? Beleza?